frequência em que digo eu te amo. Mas é repetindo sinais em sequência, se a paixão virá consequência. Um sorriso bobo, um abraço gostoso, seu jeito de olhar pela minha consciência. Sorriso destrói, me enlouquece. Vem cá com teu corpo e me aquece. Tudo que eu fizer tu merece. A sorte te trouxe pra perto.